Hey, do you want to go see Bardis 3D tonight? Hear your takes on the Vacuum Consortium. You know, nah, I can't. I've got this thing. A thing? Yeah, a thing. I just can't really bail on it, but... What kind of thing? What are you doing? In the basement, rolling dice. I'm a wizard. When we play, we do it right. Candles flicker, fighting dragons in my mind. Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chicovski falando, seu idiota com acesso à internet preferido. Hoje é decorrente de um diálogo surgido no Cyberpunk 2020/Red no Facebook, né, onde eu apresentei mais uma vez aquela proposta mequetrefe de incentivo a aumento da tiragem dos financiamentos coletivos. Então a gente resolveu fazer esse podcast aqui sobre debate sobre mercado editorial, falando sobre todas essas groselhas. Primeiro, nosso paulistano, né, editor-chefe da Hug and Money e paciente comentador do Facebook, Rogério Lobo. Boa noite, Lobo. Boa noite, gente. Suave. E também nosso professor de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, sensei, acupunturista, autor de Tordesilhas, Obscuras, Sinistros e Monstros, UD6, UD1, Esther Starling e The Saurino de Chacabum. Onda, onda, olha a onda. Luiz Cláudio Gonçalves, senhoras e senhores. Fala aí, galera, beleza? Vamos que o show não pode parar. E esquecemos então, um ponto, o modelo da capa dos álbuns do Menor. Oh. Tu vai lembrar disso, né? Então, o lance é o seguinte: há muito tempo atrás, né? Vamos botar alguns meses atrás, eu fiz uma transposição. Você, ouvinte do Oscast, já deve saber, né? Acompanha aqui esse canal Mequetrefe. Você já deve saber que eu fiz uma transposição de uma matéria do Globo de 2017, onde a gente via pela ótica dos entrevistados qual era o custo do preço do livro, né? Matéria essa que foi sendo atualizada recorrentemente pelo G1, né? E atualmente a última atualização data de 20 de agosto de 2020. E anteriormente, essa mesma matéria, quando era apresentado o preço, antes de agosto, o pessoal falava: ah, essa matéria está desatualizada. Né, uma vez, até uma discussão que eu tive com a Retropunk, certa vez no Twitter, eu apresentei. Eu falei: gente, ó, o preço do livro é esse. E aí? Por que está tão caro? Não, mas essa matéria está desatualizada. 3 meses depois do debate, a matéria foi atualizada e não mudou nada na matéria. Continuou a mesma proporção do livro. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa matéria, que ela é do nicho literário como um todo. Ela prevê 3 milheiros de tiragem. E ela mostra pra gente que 10%, né, do preço do livro é de direito autoral e também é do custo de impressão. E 30% desse livro, ele é da editora, né, que a editora ali dentro, ela vai ter o lucro, né, dela de 5% por livro vendido. Ela vai pagar daqueles 30% revisão, tereréu, para pão duro. 15% é de distribuição e 35% de livraria, ou seja, a comodata mais cara de todos os tempos, né? Então, eu peguei esse modelinho, vou até mostrar aqui para vocês aqui a matéria, deixa eu só fechar o navegador aqui, e foi da onde surgiu livros, aí o preço do livro, livro artigo de luxo, vou compartilhar aqui com vocês a telinha. Ué. Ô, meu filho, vambora, carrega. É muito difícil ser suburbano e criar conteúdo, gente. O computador não ajuda. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Ai, caramba. Vamos, filho. Cadê? Aqui. Pronto. Então, conforme vocês podem ver aí, a matéria, já que vocês estão vendo, é livro, artigo de luxo, quanto custa e quanto pode custar um livro no Brasil. Aí ele mostra esse gráfico aqui que eu falei para vocês, né? Deixa eu botar um F11 aqui, para ficar mais crível. Então, as porcentagens, né, da base de cálculo da entrevista, da consulta aos produtores literários, editores, é essa daqui para um livro normal, né? Onde 10% é do autor, né, direito autoral, o custo de feitoria, né, papel, gráfico e embalagem, né, é o mesmo 10% do preço de capa, 30% do preço de capa ele é pertinente à editora, né, e dentro desses 30% a gente vê 5% de custo editorial, revisão, diagramação, tradução, capa e ilustração, 15% de despesa administrativa, né, folha de pagamento, marketing e logística, 5% provisões para perdas diversas, estoque, adiantamento e contas a receber, e 5% finais de lucro da editora. Esses outros 15% são para distribuição nas livrarias, que tem 35% do preço de capa. Só essa brincadeira de distribuidora e livraria é metade do preço do livro. O que fiz eu? Eu fui e fiz a transposição disso uma tentativa de fazer a transposição disso para o mercado de financiamento coletivo, né, que é o mais comumente usado pelos autores independentes, e eu cheguei numa tabelinha maluca para justamente passar esse modelo para cá. Só que ele cai num entrave muito grande, que é a tiragem de 3 mil exemplares. Por quê? Porque a tiragem de 3 mil exemplares, que é básica para a confecção do mercado editorial nacional geral, ela não é o mais usual para confecção de financiamentos coletivos de livro de RPG, né? Então, deixa eu só botar aqui a matéria que eu fiz. Aí vocês falam assim, pô, você podia ter deixado isso tudo pronto. Eu falei, pô, se eu tivesse deixado tudo pronto aqui, o computador nem rodava. Subúrbio é foda, fera. Subúrbio é foda. Quem faz conteúdo no sul sabe o que eu tô falando. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Cadê? Oh, meu pai. Até pra carregar, desgraça. Vocês estão vendo aí a telinha? Então, né? Queria debater também o custo de produção, como é que vocês enxergam a comparação do mercado literário comum com o nosso, pra gente poder mostrar pro público assim, o que acontece nos financiamentos. Meu pai. Que a gente tem esse custo mais alto, né? Além da obviedade da tiragem mais baixa. Aqui. Então eu cheguei, fiz esse vídeo, né, de mais de hora aí, para mostrar essas possibilidades aqui, que o acho que o Lobo já até contemplou, né? Não, então, por exemplo, o dia que a gente estava conversando lá no Facebook, eu olhei, eu só não consegui ver o vídeo porque meu tempo é relativamente. Ah, sim, tá. Porque o meu problema é esse. Fala muito! Eu falo muito, mas escrevo pouco. Se eu tivesse, de repente, escrito no artigo, né, seria muito mais fácil para você até compreender isso esse preâmbulo que eu fiz aqui, que é basicamente isso que tá no artigo em si, no vídeo em si. Então, por exemplo, esse campo C3 aqui é o único que precisa de inserção, né, de dado. Você vai fazer o orçamento com a gráfica, vai inserir o preço, né, do livro que você quer produzir de 3 mil cópias, o orçamento, né, de 3 mil, mil cópias, você vai inserir ali no campo C3 e ele vai confeccionar a tabela toda. Então, eu fiz três modelos. Esse convencional é igual àquele outro lá, né, só que aí jogado, porque como a gente não tem distribuidora e a gente não tem livraria para ter que dar. Então, em tese, o preço do livro cai para 50%. Só que esse 50% aplicado ao modelo de financiamento coletivo, na verdade, é 87% do livro, né? Porque 13% a gente sabe que o Catarse vai pegar do financiamento. Então, seria aqueles 50% do livro, que viram 87%, só mudam só a proporção das parciais de porcentagem de cada item, e no final, mais 13% do Catarse dá um somatório que vai gerar esse preço aqui de um 3 mil avos de apoio de livro mais PDF, né? Só que o problema é o seguinte, o valor, né, de custo de produção. Você tem já de cara 24 contos, né, por exemplo. Porque eu peguei o livro mais bunda suja que vocês possam imaginar, né? Tamanho A5, capa colorida fosca, triplex 300, miolo offset 75 gramas, igual o Tormentinha, preto e branco com 200 páginas. É o livrão básico, maior parte dos modelos tem essa configuração. Para a gente ter uma noção de preço e apresentar o livro. Eu fiz esse modelo, né, que é a transposição natural, fiz um segundo, que eu espero que abra aqui agora. Não vai abrir, vou ter que fechar ele e abrir de novo. Eu fiz um modelo sem lucro, uma editora anticatalista, vamos botar assim, e não foi, de novo. O que está havendo com esse computador, hein? Aí, Luiz, então toda editora praticamente no Brasil, tirando acho que a Jambô, é anticapitalista. Eu tô pensando nisso aqui. Geral. Rapaz, você falou uma parada. Não, você falou uma parada que eu lembrei. O Encadernador falou isso outro dia no Rinha Nerd. E ele tava falando, pô, impressionante como não tem lucro em nenhum financiamento. Não tem nenhum tantos por cento de lucro. Não tem. E ele estava falando projeto grande. Não, projeto grande, cara, se você pegar um Tormenta 20, mano, se falar que a Jambô não teve lucro, tá mentindo. Tá mentindo. Ah, malandro, você não sabe da última. Tá mentindo. Lá no Pô, essa daqui eu vou até fechar aqui para vocês verem minha bigode em ação. Pera aí. Deixa eu só dar um tempo aqui no compartilhamento, depois eu compartilho de novo. Irmão, o Desvalde, que agora é editor-chefe da Jambô, ele chegou para explicar para o pessoal por que no Atlas de Arton, na prévia do Atlas de Arton, não podia purista. Eu acho que não tem porquê, né, explicar esse tipo de coisa. Eu, na qualidade comunista, purista, o cabeça de purista é marreta, entendeu? Né, que purista é a versão nazista dentro do cenário de Arton. Aí ele se deu o trabalho de ir lá num grupo grande, né, no RPG de mesa, tem 32 mil cabeças. Aí ele foi explicar e tal. Aí teve um comentário que ele falou, poxa, com publicação tal, a gente nem lucrou direito. Aí eu, na qualidade de filha da puta que sou, me senti obrigado a ir lá comentar e falar assim, citar, né, o que ele falou, botar em aspas, botar, e embaixo botar o vídeo do... Ah, tadinha. Tadinha, que barra. Ele não lucrou muito. Não lucrou muito. Porra, meu irmão, sério. Porrada de autor independente, aí se fudendo pra fazer livro, tu vai meter essa. Não, é que nem você pegar, tipo, uma Jambô, cara. Mano, não tem como comparar com uma Hugh Mooney, não tem como comparar com o Universo Simulado. Porque o que a gente faz... Porque o que a gente faz é bem diferente. Que nem eu lancei o Zazirkala, ele é um RPG gringo. Eu lancei o Sigmata, é outro RPG gringo. Eu lancei o Little Fears, que é outro RPG gringo. Eu não tenho RPG nacional. Por enquanto, eu não tenho nenhum nacional. Por enquanto. Por enquanto, assim, né? Porque o Aburei é da Rugin, que é o do Lucas. O Aburei é da Rugin. Só que acontece o quê? O Nascimento me chamou pra fazer um playtest de gente chata. Aí eu falei, pô, eu sou chato. Pra caralho! Então vamos aí. Aí eu vi. Tô aí pra ajudar. Eu vi ele chamando. Aí o que acontece? Cara, o Zazirkala, se você pegar a campanha, eu pedi R$3.600, velho. Certo? R$3.600 era o que eu precisava pra fazer o quê? Pagar a tradução, pagar a revisão, pagar a diagramação e pagar a impressão. Mundo perfeito. Quantas tiragens? Quanto de tiragem? 150. É pouco? É pouco? 150 livros? Isso, é só que por pouco. É muito pouco. Mas é a nossa média mesmo. Então, só que o problema é, o contrato base da Rugin tem uma tiragem mínima de 500. Entendeu? E a gente não tem público para isso. Só que acontece o quê? O Zazirkala hoje, Sigmata e Little Fears me deu um prejuízo de mais de R$70 mil. Nossa. Caraca, lobo! Tá? Por quê? O Zazikala é aquele de terror. Do Black Metal. Isso. É, que parece o logo de Black Metal. É logo de Black Metal que você botou fiapo de tangerina na camisa preta. Isso. Entendeu? Só que acontece o quê? O porquê que deu esse rombo? Porque, que nem eu trabalho com livros de fora. Show, perfeito, maravilhoso. Eu preciso de alguém que manje muito mais de inglês do que eu. Dois profissionais, na verdade, tradutor e copydesk. Eu preciso do revisor, ponta firme. A primeira equipe do Zazercala, cara, traduziu o bagulho, eu vou falar o português, claro, que nem o cu. Sério, sério, porque eu liberei o livro diagramado, na minha cabeça, inocentão, tá ligado? Inocente, falei, porra, os caras fizeram o trampo, show. Cara, uma apoiadora pegou, só que ela tinha comprado a versão americana. Ela fez o que eu pedi pra todo mundo fazer. Gente, pelo amor de Deus, a hora que for revisar, faz um depara. Pega o inglês e faz o depara em português, mano. Vê se tá batendo. Ninguém fez. Pagaram. Até pagaram. Eu, que sou amador, fazendo a retradução do GURPS, cara, eu fiz isso. Simplesmente cagaram pro que eu falei. A mina pegou, a mina fez o depara. Imagina a minha cara de virar pra mina e falar, não foi cortado o parágrafo. Ela, não, Lobo, tá faltando parágrafo. Não era frase, era parágrafo. Os parágrafos do Zazercala é dessa tala. Era parágrafo. Aí eu tive que pagar uma segunda revisão para ver se estava faltando. Foi constatado que estava faltando. Chamei outro tradutor. Tive que pagar esse outro tradutor. O outro tradutor fez o quê? Pegou o Google Tradutor. Meu Deus! Você comentou isso comigo, cara. Nossa. Entendeu? Pegou o Google Tradutor. Caralho, que merda, louco. Maravilha. Merda. Chamamos uma terceira tradutora, que é a Jaque Machado. Ela catou, velho, em menos de um mês, mano. Ela matou o Zazercala inteiro. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E ó, que o inglês do Zazercala é um inglês arcaico. É mais difícil de traduzir. Ela matou. Foi resolver o papo. Um resgate temático, né? Rebuscado, coisa toda. Cara, ela conseguiu resolver o problema. Só que o problema foi o quê? Toda essa brincadeira levou quase 2 anos. O orçamento que eu fiz lá atrás, de R$3.800 para 5 livros, foi pra pica. Foi pra pica. Hoje, eu tô pagando mais de 10 mil. E detalhe, é dinheiro do meu bolso. Sigmata, a mesma coisa. Por quê? Porque era a mesma equipe. Acabou o Zazercala, começou o Sigmata. Era a mesma equipe. Só deu para dar tempo de cuspir na cabeça e entrar de novo. E foi a mesma coisa. Só que o problema é que o Sigmata, ele é um livro muito maior e todo colorido. Então, o rombo foi maior. Aí o que acontece? Que eu discordo, pelo menos um pouco, desse modelo que você montou. Porque, que nem o caso do Luiz, é totalmente diferente. O livro é dele. Mano, se ele quiser fazer de papel higiênico, ele faz. E eu já não posso. Eu levei isso em consideração, eu vou chegar nesse ponto. Por que que eu não posso? Porque acontece uma coisa super legal. Eu vou te falar de um jogo que a gente fechou, que bastante gente conhece, que é o Scion. A gente fechou o Scion, segunda edição. Pô, beleza, mano. Scion você joga como se você fosse herdeiro do poder dos deuses, mais ou menos assim, falando por cima, porque eu li muito pouco também do Scion. E eu, para ler inglês, eu demoro demais, eu só consigo ler rápido a documentação de língua. Sion? É, Sion. S-C-I-O-N. Ele é da Onyxpath. É a mesma editora do Pugmari, do Vampiro 20 anos, do Rift Oblivion 20 anos. Cara, a Onyxpath, ela é muito chata. Pra você ter noção, a gente só divulgou 2 imagens do Sion, que era o Sion Origem e o Sion Herói. Que são 2 livros básicos do Saio. Detalhe, ele tem 6. 6 livros. Por que que a gente só divulgou essas 2 imagens? Porque foi as 2 imagens aprovadas pela Onyxpath. Detalhe, tradução, vai para revisão no Brasil, passou pela revisão, vai para a Onyxpath, eles vão avaliar. Se não tiver de acordo com o que eles querem, volta para a tradução, volta para revisão. E isso estava no contrato quando você assinou? Tá no contrato. Você concordou com essa maluquice? Concordei. Não, brother. Eu concordei porque eu paguei R$40 mil para trazer o Saio pro Brasil. Agora entendeu? Mas porque não fecha um contrato com preço de capa? Não. Cara, foi $8 mil. Não dá para sair. Tá maluco. Não dá para sair. Não dá para sair. Você quer ver uma coisa? Você sabe por que o Paranoia não vem pro Brasil? O Paranoia da Manguzi? Ele não vem pro Brasil. Tem uma porrada de suplemento lá fora, a gente só conhece o Nil. O Paranoia da Mongoose não vem pro Brasil porque a taxa de licenciamento dele é 25 mil dólares ou 20 mil libras esterlinas. Caraca, que isso, gente? Os caras viajam muito. Não é que o cara viaja muito, mano. Se você parar pra pensar, é um jogo grande. É uma propriedade intelectual grande. Então ela tem um valor alto. O Scion é 8 mil. Meu RPG tem jogo direto, Paranoia. E o meu, um dos meus também. O Inomine, que é da Hugin. O Inomine original, francês. Sim. A taxa de licenciamento dele é 6 mil euros. Puta que pariu. Esses caras não contemplam a possibilidade de porcentagem em preço de capa, não? Não, eles têm... Esses caras são malucos, fora da realidade. Não, isso, pra você ter noção, é pra você pegar os arquivos. Você tem que pagar isso 30 dias até 30 dias depois que você assina o contrato. Só que aí você vai ler o contrato, que nem o caso da UnixPath. Eu tenho que mandar a minha revisão para lá, para eles revisar e falar, ó, Lobo, pode ir. Lobo, não pode. Volta para traduzir que tá bosta. Quando eu fizer a impressão, eu tenho que mandar pelo menos 10 cópias. Caralho. Com padrão americano, não com padrão brasileiro. Se eu mandar um livro com offset, tá bom. Os caras cortam o contrato, eu perco... O padrão americano, que não é o padrão americano, né? É o padrão chinês, né? O padrão americano que eu falo é você pegar, tipo, coxê com brilho. Sim. Mas não é o padrão, porque eles não imprimem mais em casa. Você conta nos dedos da mão do Lula, sobra dedo, que você vai saber quais são as impressoras, as editoras estadunidenses que imprimem ainda em solo estadunidense. Não, é bem pouco, mas, tipo, é o padrão... Eles mandam para a China, para a Indonésia, para onde for, só que eles mandam no padrão deles. Então, tipo, cara... A Jambô manda. A Jambô manda. É capa dura, coxê, com brilho, com uma parte de periquetagem, uma parte de viadagem na porra do livro. Se bobear o livro, passa até café e te coloca na cama e te fala, te amo. Entendeu? Então, tipo, você cata... Quando você pega um RPG em inglês, um RPG americano, francês, vamos por assim, um gringo... Cara, você já sabe que você tomou tapa na cara. É tapa na cara e prejuízo. É prejuízo, não é certa. Por quê? Porque você vai ter que seguir estritamente o que o cara mandou. Que nem o Katana Ra. O Katana Ra é outro exemplo. O que eu consegui fazer é o quê? Ele é tamanho carta. Então ele é tamanho um pouco maior que nem o GURPS, segunda edição. É. Que era aquele tamanho escroto lá. Né? Meio estranho. Você colocava na prateleira, a prateleira vinha certinha assim de livro. Na verdade, assim, a versão da Devir é versão magazine. Que é grandona, maior. É maior. O carta ele é menor que o A4. E é mais largo um pouquinho. Entendeu? Lá fora o livro é normal. Agora, aqui o livro era escroto. A Devir lançou o livro em formato magazine, grandão. O que eu consegui fazer do Katana Ra, a única coisa que eu consegui mudar foi... Eu falei, não tem gráfica no Brasil que imprime esse tamanho. Tem. Imprime. Tem, mas é caro pra caralho. É, não vou. Falei, o máximo que eu consigo é um tamanho A4. Fechou? Fechou. Só que a capa tem que vir com brilho, tem que vir com cochê de 115 pra cima, cochê brilho, e eu tenho que mandar 10 cópias pra lá. Caramba. Antes de eu vender aqui... Você tem que mandar 10 cópias para lá. Todos os contratos são assim. Você tem que mandar para fora, velho. Você tem que mandar para fora. Você é obrigado a mandar para fora. Por quê? Porque eles querem pegar e eles vão fazer o quê? A bosta depara. Eles vão pegar a capa do teu livro, vão olhar, vão fazer assim, ó, para ver se tem o brilhinho, se tudo tá brilhando igual, vai abrir e vai começar. Folha por folha. Então, eu vou chegar nesse ponto, antes de depois passar a palavra também pro Gonçalves, que está estupefato como eu, com essas enrabadas contratuais, né? E eu vou continuar mostrando você aqui. Rapidinho, isso aqui é juro. Não, mas você quer ver uma coisa que ainda também pode foder? O quê? Cada cópia, se você vai fazer financiamento coletivo, tá? Cada cópia que você vender, você tem que pagar a royalty. Pega aí. É cópia vendida. Caramba. É uma venda. Querendo ou não, financiamento coletivo é uma venda. Sim. Você tem que pagar. Isso, se a empresa... Tem empresa, tem editora lá fora, e eu tenho um contrato assinado que tem essa cláusula, que os caras falaram, você vai fazer financiamento coletivo? Eu falei, vou. Tá bom, então em vez de você pagar por cópia, você vai me dar a porcentagem do que você ganhou no financiamento coletivo. Caraca. Então, você não suficiente você sentar numa naba de 30 centímetros, né? Tem que ser no seco e flambada. E com espinho é possível, rodando. Cara. Com espinho rodando, né? Porque não é possível, cara. Eu fico me imaginando nessa mesa, e tipo, nessa chamada, falando assim, não, porque o contrato é assim. Falei, como é que é? Vocês querem o quê? Nem fodendo! É. Eu posso te oferecer 10% do livro de capa de quantas cópias eu vender. Tá bom? Não. Então, tchau, vou procurar outro jogo. Boa sorte para conseguir alguém para representar vocês com esse contrato mequetrefe no Brasil. Porque eu ia mandar essa, mas eu sou um ser desprendido socialmente. Porque eu não me vejo, né, abaixando assim para um gringo empurrar na nossa bunda assim. Não estou falando que você é conivente, você se deu de cara com o processo e falou: bom, o processo é esse, né? Tá na chuva para se molhar, tá na chuva para se molhar, você meteu os cornos e agora você está vendo que. É uma sacanagem, né? Então, deixa eu continuar só as amostragens. Eu juro que eu vou ser breve dessa vez, que agora o computador carregou. Então, aí eu teve esse outro modelo aqui, que eu tirei os 5%, né, de lucro, né, desses fatores aqui de editora, né, que deu um montante aí de 42,62 para 3 mil avos de apoio de livro mais PDF. Depois de ver uma live do Papo Vereda, conversando com o pessoal do Luz Negra, né, o Bacinello e o Araújo, que lançaram o Breu, eles estavam falando, pô, tem que ter uma importância maior para o cara que ilustra, né? Por que ele vai ganhar menos que o autor? Eu fiz um modelo cooperativo, né, onde todas as etapas do processo ganham a mesma coisa. Né, a mesma porcentagem menos... do preço de capa. Posso fazer um comentário? Gente. Por favor, deixa eu botar. Gostou, né? O autor nem ganha, mané. Que papo é esse? Não, mas pela ótica do mercado editorial de literário, eu e você, a gente sabe que acontece pernada da editora. O próprio João Cláudio Platini Pitillo, né? Que é professor de história também, mestre, doutor, e agora está fazendo pós-doutorado na UERJ de novo. Ele é formado pela UERJ, é mestrado pela UFRJ, é doutor pela aquela da URCA, qual é? Unirio. Doutor pela Unirio e está fazendo pós-doutorado agora na UERJ de novo. Ele lançou o Aço Vermelho, que é o único livro no Brasil que fala sobre a Frente Leste na Segunda Guerra Mundial. Ele lançou o Aço Vermelho e tomou pernada da editora, não ganhou um centavo. Agora ele fez, junto com a galera, fez a segunda edição. Aliás, está saindo R$80 na segunda edição do Aço Vermelho, livro que rendeu para ele até medalha da Embaixada Russa, pelo trabalho de história, né, fora da língua russa, sobre a grande Guerra Patriótica, como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial, e ele tomou pernada. Bom, o autor, ele devia ter 10% da porra do livro, mas não tem. O que acontece muito é, eles falam que é esse preço que paga-se, mas, na verdade, não paga-se esse preço, essa porcentagem que eles falam na entrevista. Então, eu falei, não, vamos assumir que são 10%, conforme eles falam. Só que aí eu fiz um cooperativado, onde todo mundo ganha para a obra gringa, né, que aí tem que ter tradutor e copydesk, e a outra é a simulação de financiamento coletivo para a cooperativa editorial com a obra CRIA, né? Que aí você não tem tradutor e copydesk. Só que isso tudo, essa brincadeira que eu fiz, né, para fazer uma proposição, ela esbarra na tiragem. 3 mil cópias para o mercado de RPG independente ainda é um impeditivo do caralho. Porque, por exemplo, o Breu, agora eu vou fechar aqui o compartilhamento. O Breu, ele lançou 500 cópias. Tava lá escrito. Eu comentei nesse primeiro vídeo. Falei, cara, 500 cópias. É um sexto do que eu propus lá. Aí você fala, Chico, mas tá barato o livro? Tá. Aí eu fui, mostrei no Breu, trabalho não contabilizado que eles botaram lá. Tudo que eles botaram, ó. Editor, autor, isso, isso, aquilo. Eles só pagaram os artistas, o livro, né? Copy Desk Tradutor, né? Que precisa, porque usa regra gringa, né? Ele usa D&D. Então precisa de tradutor e copy desk. Faz todo sentido lógico. Pelo menos na minha cabeça de amador, imagino do profissional que não deve fazer de sentido. É. E o Catarse. Uma porrada de item. Não, eu falei, isso é um trabalho. Os caras estão trabalhando de graça, dando o livro de graça para os outros, gente. Só que o problema é que as 500 cópias que eles estão pedindo. Foram 500 cópias. Sensei vai lembrar de uma vez, quando você estava fazendo financiamento coletivo, não lembro qual, que eu perguntei para você se você ia fazer milheiro, lembra? Aí você falou que não, no ao vivo, você falou que não ia fazer essa quantidade toda. Você falou que ia ficar por volta de 600, lembra? Uhum. Até o fato de não ser milheiro já complica. Se fizer milheiro, já é, pô, legal, pô. Produtor independente e tal, fazendo pelo menos um milheiro para dar uma distribuída boa no custo, né, de produção. Só que o problema é o problema todo é a tiragem. Porque, por exemplo, você vai pegar um livro como Ruim Sangue. Ruim Sangue, você botou agora, financiou em menos de 24 horas, o que vai render para todos nós, fãs do universo simulado, né, uma coreografia do Tchacabum. É verdade. Falou, gente, se financiar em 24 horas, eu faço dancinha no TikTok. Onda, onda, olha a onda. Ingrid, este ser humano inenarrável, maravilhoso, me faz uma enquete no WhatsApp do Universo Simulado. Qual dancinha que o Sensei vai dançar no TikTok, já que a gente vai, isso em 12 horas, tinha 12 horas, assim, qual ele vai, porque a gente vai conseguir em menos de 24 horas, qual a dancinha que o Sensei vai dançar? Eu, como sou um filho da puta, falei, tesouro do pirata do Tchacabum, e todo mundo adorou a ideia, então teremos em breve, graças ao sucesso do financiamento de Tordesilhas Ruim Sangue, segunda edição, é a coreografia do Tchacabum feito pelo Sensei. Onda, onda, olha a onda. O pior é pensar que quem fez a enquete, a Ingrid, é minha namorada, né, cara? Que pior, né? É muito amor envolvido. Não é, nego? Pô, fui apunhalado. Mas, por exemplo, Sensei, a gente pega aqui, ó. Por exemplo, esse orçamento que eu fiz, Mequetrefe, é de um livro de A5, com uma qualidade de papel ruim, né? Não é uma qualidade de papel boa, é quase aquelas bíblias de bolso, não sei quem, se vocês já foram em igreja, aquelas fininhas, aquelas, é 75 gramas, aquelas de bíblia deve ser 50 gramas, é um pouquinho melhor, mas é o que foi o Tormentinha usou, né? Essa versão econômica do Tormenta usou esse papel offset 75. Então, A5, 200 páginas só, né? Num formato A5 de coluna única, se você usar padrão ABNT, que é fonte 12, vai ter pouca coisa escrita, né? Se tiver ilustração tabela, vai ter menos coisa escrita ainda, e todo em preto e branco. Eu estava conversando com o Jorge Galli, que é desenhista, quadrinista lá de Araruama, é autor do Esquadrão Vitória, do Salomão Ventura e outras obras publicadas no mercado independente de quadrinhos. Eu perguntei para ele, nesse orçamento de 6.400 e poucos, eu falei, ilustração, tipo, aí eu usei um autor que ele gosta, tipo John Buscema no Conan, A Espada Selvagem de Conan, em A5, naquele estilo de alto contraste, só desenho com nanquim por cima. Quantas ilustrações dá para pagar? Ele falou, cara, depende do grau de complexidade. Eu falei, é mais ou menos o que está no gibi. Às vezes um pouco mais de complexidade, às vezes menos. Nada que vá capa, só ilustração interna. Ele, cara, varia uns R$500 cada uma. Eu falei, então, 12 ilustrações por R$6.489, que é o da cooperativa, né? No final, do preço mais barato. Paga com dignidade para o artista. Eu falei, pô, isso é bom. Agora você vê, esse livro que eu estou falando só tem 12 ilustrações. Então é complicado você fazer um comparativo com outras obras no mercado. Pô, Eu lembro do Ruim Sangue, primeira edição, já porrada de ilustração, porrada de tabela. Duas colunas, bonitinho pra caramba. Eu lembro que você liberou pra galera ficar em casa na pandemia, certo? Então, é um recurso que eu apresentei pra gente baratear o custo. Mas, pô, qual é a qualidade de livro que vai ser vendido nesse processo também? O Lobo levantou a bola também de preço de diagramador. Por isso que lá no Facebook eu perguntei para você quanto que foi cobrado a lauda, que é cobrado pois por é, lauda. Pelo sindicato, se muito não me engano, são R$45 a lauda, certo? Pelo sindicato, tá? Eu sei porque eu vi, até comentei no vídeo que eu tinha visto, que o Rafael Araújo comentou que tinha nego cobrando R$3 a lauda. Eu falei, eu pausei o vídeo, cara, R$3 a lauda é trabalho escravo. E ele falou, a editora grande, o diagramador do Breu, já trabalhou com editora grande e eles pagaram R$3 a lauda. Porra, R$3 a lauda. O preço do sindicato é R$45 a lauda. Você tá entendendo? Então, cadê o Marx aqui? E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. No, né? Marx andou para as meninas voarem. Porque, porra, cara, é uma super exploração do trabalho do trabalhador do entretenimento que é absurdo. Aí quando você vai fazer um trabalho minimamente digno, eu não estou falando de lucro nem nada assim, não. O que eu estava falando é fazer um trabalho em que todo mundo seja pago, todo mundo bem pago, e o cliente, né, o consumidor, saia com um produto barato para consumir. Porque se fosse possível essa tiragem de 3 mil exemplares, todo mundo ganhava. Porque, porra, por exemplo, você diz aí para mim, para vocês, em algum livro vocês já pagaram 6.489 por uma revisão? Não, não. Pois é. O máximo que eu cheguei a pagar foi, acho que, 3 e pouco. Não, 3 e pouco. Só o Sigmata que a tradução ficou 5.900. Então, quando eu idealizei essa transposição do mercado, eu estava pensando nisso também. Eu falei, pô, o Papo Vereda com o Basinello e com o Coisa, que ele citou o ilustrador da capa do Vampira Máscara. Eu detesto a White Supremacy Wolf. Desde o caso Alexandra Torres, eu abomino aquela editora nefasta. Mas o que o Rafão falou é pertinentíssimo. Por que que o autor daquela capa, extremamente na vanguarda de todo o mercado RPGístico, de um mármore, um vislumbre do mármore verde com uma rosa por sobre. Aquilo destoava de tudo que tinha na estante no mercado RPGístico até então. Aquilo chamava a atenção. Pô, esse cara não tem que ter uma importância maior do que, porra, só 5% dividido com o revisor, com troca, sabe? Então, aí por isso eu refiz com o modo cooperado, onde todo mundo é melhor bem pago. Então, porra, o problema todo é a proposição. Porque, por exemplo, para viabilização desse projeto, o que acontece mais? Eu até citei o Luiz Cláudio Gonçalves no Universo Simulado no vídeo, e falei assim, cara, o que acontece às vezes é a maioria dos autores brasileiros é que eles querem ter a segurança de que vão chegar na gráfica, poder encomendar o livro e depois que financiar, redistribuir esse dinheiro financiado e com o livro já meio caminho andado para ser feito, sem atrasar, igual o Universo Simulado, que nunca atrasou. Financiou, levou, e o último financiamento, à época que eu gravei o vídeo, e o último financiamento entregou com um mês de antecedência. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco do processo do financiamento coletivo, que a gente já vem acompanhando, já sabe mais ou menos como é que é, mas eu queria deixar meio que registrado para o pessoal entender as agruras do produtor independente de RPG no Brasil. A gente já viu a pernada que é produzir obra gringa na fala do Lobo. Agora, obra autoral, Gonçalves, fala para a gente aí como é que é o processo do Universo Simulado para captação de recursos. Cara, eu acho que eu dei muita sorte, né? Porque eu tive algumas experiências com algumas editoras que foram muito ruins, as experiências. É por isso que eu evito editora e por isso eu criei o Universo Simulado, para a gente poder estar lançando sem ser garfado por editora. É, garfado em vários sentidos, não apenas financeiro, mas também ter o teu conteúdo limitado sem que você soubesse. Eu tive uma experiência muito ruim de que um livro meu, o PDF, foi entregue para os apoiadores. Não foi nem para os apoiadores, para os fãs. Era um material gratuito, mas que saiu para uma editora. E eu fui descobrir que o texto foi reescrito junto com os fãs. Né? Alguém pegou parte do texto, não vou entrar em detalhes, em minúcias, e escreveu. É. Só que eu sou minucioso com o meu texto. É, especialmente entradas de capítulo, assim. E eu fiquei muito ofendido porque trocou a essência do material. Foi quando eu percebi que para eu poder fazer as coisas do meu jeito, eu teria que montar minha editora. Então, assim, então, qual foi a minha grande sorte? A minha grande sorte foram duas coisas. Primeiro que Tordesilhas já era conhecido quando eu criei o Universo Simão, né? Graças à Redbox, o pessoal conhecia o cenário e isso me deu mais penetração dentro do mercado. E segundo é que a única coisa boa que eu tive em qualquer experiência com uma editora chama-se Fabiano Neme. E eu tenho muitos amigos no mercado, o Lobo é um amigo particular meu, mas o Fabiano Neme é meu sensei. Né? Ele foi o cara que pegou um amador e treinou esse amador para ser alguma coisa dentro do... então eu tive muita sorte em relação a isso e eu tento retribuir isso para as pessoas que estão chegando agora. Eu tento dar esse suporte, assim como o Fabiano me deu. E não só ele, pessoas mais antigas do mercado também me ajudam, como Jonas Picciolaro, Rogério Lobo, que está aqui. Né? São pessoas que, às vezes, me pega pela mão mesmo. O Rogério faz muito isso. Me pega pela mão e caminha. Mas você comentou sobre os problemas. Vamos lá. Primeiro é o orçamento. Autor indie é proletariado, sabe? E eu sou professor, eu não ganho muito. Pra você ter uma ideia, primeiro ruim sangue, eu tinha acabado de me separar. Então, além da questão psicológica, eu também estava com uma crise financeira violenta. Eu tive que montar enxoval, né, para minha vida de solteiro. Eu financei com dinheiro de luta, sabe? Eu esqueci de comentar. O que o Universo Simulado faz para integrar no prazo? Né? Eu tenho essa possibilidade porque meu material não é gringo, é material autoral, tá? O que a gente faz? A gente monta o livro antes do financiamento. Então, quando abre o financiamento coletivo... Eu já fui criticado por causa disso, tá? Já fui criticado por empresas que atrasam, já me criticaram por fazer assim. Não vou citar nomes, mas aconteceu isso. Pô, não faz isso não, Gonçalves. Você vai quebrar nosso esquema. É isso que eles falaram? É, algo do gênero, né? Então, assim... Eu acho que eu sei quais são. Não, você sabe que você é meu amigo, já conversei contigo. Mas eu fiquei muito triste, sabe? Queremos nomes, Lobo. Queremos nomes. Porque deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Eu acho que o meu apoiador, ele não é meu cliente. Ele está apoiando o meu sonho. O cliente é o cara que pega o livro pronto. Então, já que aqui a gente está podendo falar palavrão, então se você me permitir, quem tem que se fuder sou eu, sabe? Quem tem que se fuder sou eu. Não é você que está esperando receber o livro, entendeu? Então, eu que tenho que pagar os autores, os artistas. Eu é que tenho que pagar a diagramação. Se eu conseguir retorno no financiamento coletivo, porra, legal. Se eu não conseguir, querido, foda-se, eu tô com um livro. Quem não pode reclamar de mim é você, que tá apoiando. Então, eu tenho essa coisa na minha cabeça e eu tenho essa possibilidade por ser material autoral. Eu escolho o tamanho, eu escolho a produção, né, deixando isso bem claro. Então, assim, o Universo Simulado sempre produz antes. Aí, no primeiro Ruim Sangue, que foi o nosso primeiro livro do Universo Simulado, eu fiz com dinheiro de luta, porque eu não tinha como tirar do meu orçamento. Aí eu casava aposta, sou lutador profissional, e aí eu conseguia levantar dinheiro para poder pelo menos pagar os artistas. E a gente mantém esse procedimento agora sem luta, né? Porque eu tô mais velho, mas ainda luto, mas não assim. Mas assim, eu mantive esse procedimento. A gente só abre o financiamento coletivo quando ele está em processo de diagramação. Essa, então, é a minha primeira dica. Tava pegando até absoluto, não tava, CC? Porra, né? Não, eu tava fazendo qualquer coisa. Absoluto direto. Foi desesperador, porque eu tenho uma coisa, eu não sei recuar, sabe? Eu não sei recuar. E a gente escreve os livros, a gente lança os livros, muito por uma visão muito pessoal minha do que eu quero falar, e não pelo mercado. O Lobo sabe como é que eu faço essas merdas. Ele tá de soft tentando botar juízo na minha cabeça, né? A cara dele. Não, eu sofro tentando colocar juízo, não, né? Eu sofro porque do nada, tipo, 10 horas da noite, me chega uma mensagem, Lobo, agora eu vou revelar, tá? Ah, manda ver. Lobo, terminei o Ruim Sangue, quer ler? Esse que todo mundo apoiou, tá? Que não. Pode ser que fale que não. Mundo... 10 horas da noite. Aí eu falei, não, manda aí. Fui ler no dia seguinte, eu fui dormir. Tenho duas crianças pequenas, filho. Fui ler. Então, vou ler amanhã. Esse cara sofre, esse cara é meu amigo pessoal. Mas... Ah, eu queria aproveitar esse lance de mandar ali. Eu queria pedir desculpa pro Marcelo Augusto, do Dados e Canecas. Marcelo, na maior boa vontade, no último fanzine que ele fez, ele falou, cara, manda teu endereço para eu te mandar uma cópia. Uhum. Aí eu, porra, naquela assim, porra, não vou receber nada de graça, não. Eu na minha cabeça, assim, pô, esse cara se fudeu para fazer cópia disso. Aí o que que passou na minha cabeça? Pô, não, precisa não, cara, abstrai isso aí, manda uma cópia de PDF para mim que já tá bom. A cópia do PDF não veio, que eu acho que ele ficou ofendido por Deus não ter dado o endereço para ele mandar a cópia física. Marcelão, desculpa, a minha intenção não era essa. Eu só queria poupar o seu dinheiro com a minha pessoa, tá? Mas seguindo. Mas aí eu comentei que o primeiro grande problema é a questão financeira, porque nós somos proletariados. Como o Lobo falou, ele tem família, né? Eu moro sozinho, mas eu também tenho, né, as minhas coisas e tal. Segundo, é que como a própria questão do proletariado, você também tem a questão do cansaço, né? Porque tu trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai ter que organizar livro, exato. Jornada. É culpa da jornada. É. Eu tenho... Hoje eu tive uma conversa muito triste com um grande amigo meu também, assim como o Lobo, que é o Peregrino. Quero mandar um beijo para ele, Peregrino Werneck, um dos maiores representantes do RPG aqui no Rio de Janeiro. E ele estava comentando sobre isso, o quanto é cansativo você, sabe, porra, chegar do trabalho, sabe, sentar aqui para organizar as coisas do universo simulado, é muito difícil. No meu caso, ainda tem um outro problema de que, porra, gente, eu não sou administrador, saca? Eu sou filósofo, sou historiador, sou lutador, acupunturista, mas eu não sou administrador, né? Eu tenho a sorte de ter pessoas que me ajudam, como o Jonas, o Lobo, né, a Adriele, que é financeira, mas eu não sou, sabe? Então, e agora vem um ponto que talvez seja o ponto que mais afeta quem produz material autoral no Brasil, que é o que Nelson Rodrigues chamaria de complexo de vira-lata. É uma coisa que eu reclamo muito no ouvido do Lobo, tadinho, como ele sofre. De que, cara, por exemplo, Tordesilhas já é uma marca conhecida. Porra, legal, o pessoal vem. Mas se eu lançar outra coisa, eu sofro uma certa resistência da galera, porque se é material nacional, eles sempre acham que é cópia de alguma coisa. E, inclusive, eu me tornei amigo do Lobo por conta disso, né, Lobo? Lobo, sem me conhecer... Deixa eu falar um pouco disso, Lobo, porque você merece que isso seja registrado. Lobo, revelações. Sem ter amizade comigo, certo? Sem ter nenhum tipo de contato comigo, ele me defendeu de uma acusação de plágio, né, em relação ao material dele, né, Lobo? Eu nunca vou esquecer a sua hombridade, porque hoje você é meu amigo. Então, assim, defender amigo é uma parada. Mas eu era um desconhecido e você me defendeu e eu nunca mais eu vou... Lobo, conta a história pra gente. A gente foi mais... O que aconteceu foi o seguinte. Eu quero saber dessa história. O que aconteceu foi o seguinte, a gente anunciou o Little Fears. O Little Fears, originalmente, em 2000, acho que 2007, ia vir pela Retropunk. A Retropunk não conseguiu emplacar o financiamento coletivo. Eu fui lá, conversei com o autor, peguei a licença. Não estava mais com a Retropunk, não estava mais com ninguém, eu peguei para mim. E aconteceu o quê? Na mesma época que eu anunciei o Little Fears, este cara me anuncia o quê? Sinistros e Monstros. Mano, Foi no mesmo mês. Não foi uma pessoa, ou um monte, que veio falar para mim, pô, mano, o cara do Universo Simulado plagiou o Little Fears. Pô, mas assim, nego mandou essa, assim, de graça? Mandou real, mandou de graça, assim, tipo, foda-se, sem cuspe, sem pagar um drink. Não tem nada a ver, mano. Eu não conheço Little Fears. Confesso que também não li todo o Sinistros e Monstros, eu li pouco. Vamos dizer assim, porra, tem coisas que são... Pra você fazer esse tipo de alegação, é um negócio muito pesado. Então, tem coisas que são parecidas nos Sinistros e Monstros com o Little Fears. Que nem você joga com crianças nos Sinistros e Monstros. No Little Fears você joga com crianças. Só que no Little Fears você joga com crianças de 6 a 12. Só que no Little Fears as crianças elas conseguem acessar um lugar chamado Armariolândia. Que seria É, porque é Closeland. Uhum. Que seria a terra do, do guarda-roupa, a terra do closet. Eu não sei como traduz closet para o português agora. É guarda-roupa. Então, ficou, é, guarda-roupa, armário. Então a gente colocou armário Holândia. Seria mais ou menos como se fosse um, um jogo. O Monstros S.A. Lembra do Monstros S.A.? Seria o Monstros S.A. Só que sem a parte bonita. Sim. Só o pesadelo. Esse é o Little Fears. Então você joga com as crianças que enfrentam esses monstros de armário Holândia. Só que as crianças morrem. Elas morrem. Quando vieram falar que esses monstros eram igual, eu falei, não, não é, que não sei o quê. Pá, puta, fui lá, comecei a caçar os sinistros e monstros pra ver e tal. Pum, vi. Aí eu virei e falei, mano, tem porra nenhuma, velho. Aí eu falei pro Lucas Malk, eu conversei com ele, falei, ô, qual que é a sua opinião sobre isso aqui? Estão falando que os sinistros e monstros é uma cópia do Little Fears. Ele, não, nada a ver e tal. Falei, tá, você tem o contato do autor? Ele, tenho. Tá bom, então me dá aí. Eu fui, conversei com ele, falei, ó, falei, Luiz, tudo bom? Pá, que é o Rogério da Rugin e tal, que não sei o que, barari, barará. Estão falando isso. Ele falou, cara, eu nem conheço o Little Fears. Eu tô conhecendo agora. Se você não me falasse de Little Fears, eu não sabia nem o que era. Comentário. Esse cara fez toda essa pesquisa sem ter amizade comigo. Você tá entendendo a hombridade dele? Porque assim, ele aí, se dane. A diferença da pessoa que é ética e da outra que não é. Você porque entendeu? A que não, não é ética, esse é cópia disso, esse é cópia. Porra, não, né, fera? Vamos ler, né? E conversando com o Luiz, ele me falou a época que ele ia lançar o financiamento. E, cara, o financiamento do Little Fears ia junto. Ia junto, né? Ia junto. Eu falei, mano, se eu lançar. Falei, porra, eu sou uma editora pequena. O cara é uma editora pequena. Só que o meu jogo não é pequeno. O meu jogo é um jogo famoso. É o primeiro RPG que colocou criança como protagonista. Eu falei, cara, e a gente tava num marketing assim, modo agressivo. Aí eu pergunto pra você, acusaram a publicante de Tales from the Loop da mesma, do mesmo plágio por usar criança? Não, né? Não. É pois nacional, é. Nego. Mas fala, Rogério. Aí o que acontece? Ele falou que, olha, eu vou lançar o financiamento coletivo tal mês. Aí eu fiquei quieto, ele viu que eu fiquei quieto uns dias, e eu fiquei pensando, falei, caralho, é a mesma época do Little Fears. Falei, fudeu. Aí eu fui falar com ele, falei, não, mestre, vamos fazer assim? Ele, o quê? Lança o teu que eu lanço o meu depois. Eu ainda segurei o Little Fears até terminar a campanha de financiamento dos Sinistros e Monstros para lançar o Little Fears, porque eu sabia que se em qualquer momento eu subisse o Little Fears, eu minava os Sinistros e Monstros. Ele ia me quebrar. Eu ia quebrar ele. E os Sinistros e Monstros tinha que sair em setembro, porque os Sinistros e Monstros surgiu de uma campanha nossa contra o suicídio. O ponto do livro é esse, entendeu? E se eu não me engano, eu acho que se eu não me engano, eu fui lançar o Little Fears quase um ano depois. Eu não lembro quanto. Porque teve os Sinistros e Monstros, eu segurei o Little Fears e a gente teve a campanha na época de outubro. Eu lancei no dia 12 de outubro, dia das crianças. Dia das crianças, eu lembro disso. Então acho que foi num ano, acho que foi o ano seguinte, eu fui em outubro, que eu falei pra ele, eu vou lançar no dia das crianças. Ele falou, beleza. Então já tinha passado. Eu acho que o Sinistros e Monstros também não foi 60 dias, né? Foi menos, não foi? Não, foi menos, é. Foi acho menos. Foi em outubro mesmo, né? Foi uma coisa assim. Eu sei que, mano, se não tava. Não tinha acabado o Sinistros e Monstros, tava pra acabar. Que aí eu abri o Little Fears e falei, vambora, tá ligado? Mas eu segurei. Esse exemplo. Lobos, ele serve para ilustrar duas coisas que eu acho importante para a gente que é indie, Lobos, você me permite colocar, de que a gente está sempre, autor nacional tem sempre que fazer algo que seja totalmente fora da casinha ou D&D, um dos dois. Ou você é totalmente fora da casinha ou você é D&D, do contrário você é comparado. Por exemplo, e a segunda coisa é que existem sim muitos donos de editora, de estúdio pequeno aqui no indie, que cooperam, que se ajudam. Porque hoje o Rogério é meu amigo, mas na época ele não era. E ele tomou esse cuidado. E é isso que salva. É uma camaradagem que você nota, por exemplo, tanto em grupo de Telegram quanto em grupo de WhatsApp, vários editores, um nos grupos dos outros, entendeu? Tem Jorge Balpassos, tem o Lobo, tem uma porrada de gente picolário, tá tudo no grupo do universo simulado, e vice-versa. Aí, se você me permite, né, fazer uma colocação, por exemplo, eu acho Little Fears obviamente remete muito a Sinistro, quer dizer, Sinistro Monstro remete muito a Little Fear. Só que, por exemplo, já compararam Tordesilhas com Sétimo Mar, saca? Só porque é pirata, irmão, sabe? Só porque é pirata, porque não tem nada a ver. Eu cheguei a comprar o Sétimo Mar depois que o Tordesilhas... Detalhe que Tordesilhas saiu aqui no Brasil antes do Sétimo Mar. É, e aí... Eu tenho os dois. É, não, sim, e o Sétimo Mar... Não tô, gente, eu não tô falando mal do Sétimo Mar, não, tá? Eu só tô dizendo que é diferente, ele é muito mais pé no chão do que o Tordesilhas, que é muito mais louco. E aí, então, quer dizer, aí, quando alguém, como Jorge Valpassos, traz algo totalmente fora da casinha, e Jorge Valpassos é o deus em fazer isso, as pessoas atacam. Aí, com perdão da palavra, eu digo, mano, vai a merda, porra, sabe? Que caraca, nego. Aí eu pergunto pra você, por exemplo, eu tô montando sistema, o Gonçalves já viu até sumário, né, lá no grupo de Universo Simulados, acho que o Lobo deve ter visto também o sumário do Bala, né, a bonecagem aventurística, lúdico, adaptável, né, meu RPG genérico, e eu uso moeda. Claro que é totalmente distante de uma genialidade de usar pega-vareta para jogar RPG, porra, que o Jorge Valpassos fez agora. É anos luz, cara, de distância. Essa ideia da moeda eu peguei do Falkenstein, que usava baralho, porque dentro da temática, isso lá em 1990 e pouco, eu vi, caralho, ele usa o fator aleatório da jogabilidade é baralho. Pô, e se eu usar outra parada que não é nem dado nem baralho? Aí eu pensei na moeda, isso lá, porra, 97, mas eu não escrevi nada, só fui escrever em 2002, também deixei para lá e fui retomar agora em 2023, a trabalhar na possibilidade. Então, mas porra, isso daí é anos luz do que usar pega vareta. E ele faz essa porra toda hora, é um atrás do outro, ele mete os loucos. Mano, o Valpassos, ele tropeça, cara. O Valpassos é o seguinte. Cara, ele tá andando, ele tropeça na ideia. É. Essa é a ideia. É. Tá? É a realidade dele. Ele tropeça na ideia. Não sei o que esse cara usa, mas usa bem. O que acontece? Teve uma história que eu fiquei muito irritado, de que alguém criticou o Valpassos por ele criar material assim muito fora da casinha. E o cara, sabe aqueles babacas da internet, né, que fazem todo aquele comentário achando que tá certo, e o Valpassos comentou isso, mas ocultando o nome, mas eu descobri quem foi, e pro meu desgosto, eu descobri que esse cara já apoiou o material meu, e eu fiquei pensando, olha que absurdo, o cara é meu fã e criticou o Valpassos, sendo que eu sou fã do cara, do Valpassos, tá ligado? Então assim, mano, você não tem noção do que é ser designer de jogos, porque a gente pega o material do Valpassos, nós, o Lobo, que trabalha com isso, e fala, porra, mano, o cara é um gênio! E aí, às vezes, os caras que... Vamos falar português, claro. É. A primeira frase que passa na cabeça de qualquer um que pega o material do Valpassos é, como esse filho da puta pensou nisso? Porra, exato. Vamos falar português, claro. O que esse cara usou? Cara, eu peguei o material do Valpassos para ler. Aí eu fiquei lendo assim, eu fiquei, mano... Eu falei, mano, não. Aí esse ano no DOF, eu encontrei o Valpassos, só que não deu tempo de falar com ele, porque ele tava jogando. Porque eu ia falar, mano, sério, me fala o que você usa, cara. Fiquei, mano... Eu quero. Eu também quero, mano. Eu fiz resenha do Valpassos recentemente. Primeiro que eu mandei e-mail, porra, né, pra Lampião Game Studio, né, eu falei, porque eu não sei como é que eles trabalham o lance de PDF. Então, aí eu fui e mandei, né? Porque eu vejo muito financiamento coletivo, aí eu não sei muito bem como é que eles trabalham no lance PDF pós-financiamento. Então, eu mandei formalmente um e-mail para a Lampião Game Studio e falei assim, olha só, eu não tenho condição monetária de adquirir os livros de vocês, mas eu gostaria muito de fazer resenha de alguns dos materiais, porque eu estou fazendo resenha agora mais de obra nacional e eu queria saber se vocês poderiam me mandar algum material para esse fim. Na mesma hora veio 4. Aí eu falei, tô ansioso para ler a sua resenha. Eu falei, não, peraí, então não vou poder usar, porque eu não faço resenha escrita, eu faço resenha em vídeo. Não, tudo bem, pode ser. Eu fiz do Asas da Vizinhança, onde você é um passarinho. E interage com os dramas da vizinhança por meio de papelzinho, migalhas. E essas migalhas são verbetes, são verbos, substantivos. E eu fiquei assim, eu não tenho, eu sou um cara velho, quadrado. Ah, eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Né, com esse cosplay de Stalin que eu aqui estou, né? Eu sou um cara quadragenário, eu tenho 42 anos, então eu acho genial. Eu não sei se eu conseguiria atingir essa maturidade narrativa para jogar tal jogo. Porém, eu acho, porra, genial. Né? Foi o que eu falei na resenha. Eu não sei se eu teria habilidade de jogar Asas da Vizinhança. Mas, porra, você não pode se isentar da genialidade ali apresentada, você tá entendendo? Não tem como. Se eu sou um mero consumidor, né, com auspícios de desenhista de jogo, percebo isso, imaginem vocês que já estão no mercado há mais tempo, já... Rogério, eu acho que ele caiu. A gente ele pode caiu em todo o mercado independente nacional. Ó, eu vou te falar uma coisa, o Rogério, o Lobo, só chamo ele de Lobo, agora dei pra chamar de Rogério, não sei. O Lobo, ele deve ser um dos caras mais críticos que eu já vi. Assim, o cara tem uma habilidade crítica. Uma vez ele tava reclamando de uma parada, não sei o que foi, e eu falei, mano, como é que tu enxergou isso? Se esse cara elogia Valpassos, é porque Valpassos é Deus, cara. Ele é Deus, eu tô te falando. O Lobo tem essa capacidade. Então, assim, eu tô falando isso como elogio, tá, Lobo? Porque eu acho incrível a tua capacidade de observar detalhe. E eu... A crítica é nossa amiga. Eu Sim. queria salientar. A crítica é nossa amiga. A gente tem que ver a crítica com bons olhos. E o que mais me irrita é que o cara reclama disso e vai jogar mais do mesmo, tá entendendo? Não, mas cara, é que nem eu falo bastante pra todo mundo, sem querer te cortar, mas já te sangrando... O Brasil, cara, ele é dividido em dois polos. Antigamente, na nossa época, eram dois polos super legais, né? Que era o D&D e o GURPS. Eu fui iniciado pelo GURPS. Aí o que acontece? Depois entrou o Vampiro à Máscara. Então ficou esses três polinhos ali. O GURPS saiu de cena, ficou dois. E, cara, você tem esses dois polos até hoje. Então, que nem, tipo, ah, você tem o Tormenta. Porra, beleza, Tormenta é Desculpa, uma cópia de D&D, caralho. Eu queria salientar a originalidade que o pessoal fala, os detratores do Tormenta, tá? Eu conheci Tormenta como multicenário para D&D segunda edição, GURPS e 3D&T. Também? Foi aí que eu conheci Tormenta. Lá na Dragão Brasil. Foi um amarrado de várias matérias, aventuras, personagens dos primeiros 40 números da edição da Dragão Brasil, costurados muito bem feitos numa cama, uhum. Poxa, de retalhos linda, tá? Digna de vovó. Eu falei, exatamente, Forgotten faz a mesma coisa, e mas... não é tão bem costurado como Tormenta é, entendeu? Nem é tão bem costurado quanto o Tormenta. Mas, Forgotten, caralho. Não, pô, Tormenta... Pô, se você der uma lida no... Esse Atlas novo que eles costuraram aí, pô, aquilo é bonito demais, cara. A construção daquele livro. Eu dei uma olhada na prévia. Eu fui fã de jogar Tormenta. Eu vou ser sincero, eu nunca fui fã de jogar Tormenta. Mas eu gostava de ler as aventuras. Porque uma coisa que eu achava... O interesse veio quando eles focaram no D&D. Porque eu gostava da multissistemidade. Não, a ideia de ser multissistema me agradava pra caramba, mas eu nunca fui fã do Tormenta, porque eu já não era muito fã de D&D, tá ligado? Tipo, já não, eu narro D&D e tal, pá, mas se for pra falar o que eu narro mesmo, eu sou narrador de storytelling e Cthulhu, cara. Ponto. O meu negócio é horror, é terror, é tripa, é fuder a cabeça do neguinho. O meu negócio é esse. Geralmente eu sou expulso dessa mesa, porque eu sou um. Mano, o bagulho é fazer... Eu gosto de fazer piada. Cara, o meu negócio é fazer você melar a cueca. Essa é a minha ideia. Se não melar a cueca, eu não tô narrando direito. Lobo, às vezes você me assusta. Cara, eu fiz uma mina no Internacional de RPG chorar com o Rift do Oblivion, velho. Não faz isso não. Mas depois eu conto porque ela chorou, mas não foi culpa minha. Eu fiquei pensando durante muito tempo que a culpa foi minha, mas depois um amigo meu falou, não, a culpa não foi sua, a culpa foi dela, mas ela chorou, não foi de medo, não foi por causa do teor da coisa. Ela chorou ela de felicidade. Ela omitiu o gatilho antes de entrar na mesa. Ela não omitiu. Ela tinha gatilho, né? Então você vai falar de gatilho. Não, eu tô falando isso porque. Pior que não, ela não, nem omitiu o gatilho nem nada. Ela fez uma presepada na mesa que depois eu conto. Então o que acontece, cara? Eu já não era muito fã, mas eu gostava da história do cenário. Eu achava interessante a história do cenário de Tormenta. Eu perdi o interesse a partir do momento que eles revelaram o que era Tormenta. Eu falei, não, mano, não faz isso, velho. Deixa a Tormenta lá quieta, cara. Ninguém sabe o que é. Deixa lá. Continua assim. Ninguém precisa saber o que é. E os caras falaram, e abriu. Só que ele tá falando, você tem esse espolo. Aí você pega um jogo de Tormenta, que, pô, relativamente parecido com o D&D, é óbvio que esse jogo... Hein, Lobo? É como se abrisse a cortina do Mágico de Oz, né? Acabou a magia, né? Acabou a magia do cenário. Entendeu? Só que, tipo... Não, é porque às vezes é melhor você não mostrar do que você mostrar. É. Tipo o novo filme do Poltergeist que apareceu. Isso a gente aprendeu com Steven Spielberg e o Tubarão lá atrás. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Né? Tem mais de 50 anos que a gente aprendeu isso. Entendeu? Então, tipo, aí você pega tipo um Tormenta que ele é, né, parecido com o D&D, pô, e ele já tem fã desde lá de trás, por causa do dragão, pô, é óbvio que você vai conseguir vender mais de 3 mil cópias. Óbvio. Aí você pega um Vampiro à Máscara, pô, é óbvio que você vai vender mais de 3 mil cópias. D&D, porra, nem se fala. GURPS você pode chegar até 3 mil cópias. Mas aí você pega um Tordesilhas, um Little Fears, um Sigmata, um Katana Ha, que ninguém nunca ouviu falar. Um Rio Tama. Eu vi aquela publicação lá no Cyberpunk. Ah, mano, quando você vê eu fazendo publicação, já dou até a letra. Quando você vê eu entrando em grupo de Facebook, ah, gente, eu tô lendo o livro, tal, pá, o que vocês achou, tal, é porque eu já fechei a porra do livro e eu quero saber a opinião da galera. Cara, mas porra, você, eu caí na sua pegadinha, porque eu não te conhecia. Eu te conheci todo mundo, cara. E quando eu vi você falando de... Não, porque eu tenho experiência com o mercado editorial, pô, ninguém fala isso de graça. Eu falei, pô, esse cara... tá metido com o mercado editorial mesmo. Ninguém mete esse louco, né? Como diz o pessoal de São Paulo. Ninguém larga esse caô do nada. Do nada. Aí eu fui ver, eu falei, ah, ele é editor. Ele é editor-chefe do Sigmata. Cara. Beleza. Aí eu falei, beleza, pô. Então, agora, teve um outro colega nosso lá que, porra, meio que não ficou muito vou botar assim, não manteve o decoro com a minha pessoa nos comentários. Seja gentil com seus amigos, não xingue eles. Mas eu convidei ele pra vir pra cá do mesmo jeito. Mandei o link pra ele, só não quis. Não respondeu. Cara, respondeu, eu não vi. Além de ter, que nem o Luiz falou, mano, a síndrome de vagabundo, cara, a gente vive num mercado polarizado, mano. Entendeu? Você não consegue bater uma tiragem dessa, entendeu? Você não consegue. Porque você tem, cara, você tem D&D e Vampire lá na frente, que é os que mais tem jogador. É, a Hasbro tá socando propaganda também. Não é o que uma vez, numa live do Universo Simulado, ou foi um... Né, foi no, na abertura do Gary On. Eu tava na mesa, aí o cara veio largar que o capitalismo é natural. Aí, porra, tomou uma malada de materialismo histórico dialético do senhor César Milman. Obrigado por isso de novo, César Milman. Muito obrigado pela essa malada que tu deu no Gary On, no maluco. Que é falando que é uma construção social, né? E, porra, quando a gente fala de mercado editorial, a gente tá falando da Hasbro socando propaganda em tudo quanto é lugar falando de D&D. A nossa maior concorrente do D&D em mercado nacional, a Jambô, socando propaganda onde deve é. Então, realmente, quando a gente fala de mercado editorial independente, a gente tem que se valer, da qualidade dos produtos que a gente faz, que são ótimas, está aí o Universo Simulado, está aí a Honeymoon, Hugging Moon. Desculpa, é que eu só sei falar português. Desculpa, tá, ouvinte? A Hugging Money, que eu folheei o Sigmata do caralho. Eu até perguntei, eu acho que uma live, eu não sei se você estava junto ou se era outro colega seu de editor, se a inspiração do autor, a Sherry Walker, eu acho que é o nome do cara, se foi Eles Vivem, o filme. Porra, do... Filmaço, João Cato, eu acho. Quando eu vi a sinopse... Eu tava na live. Quando eu vi a sinopse, eu falei, caralho, um RPG de Eles Vivem, que maneiro. Eu virei e falei, não sei. É, você falou que não sei porque não tinha passado pela sua cabeça perguntar esse tipo de coisa pro autor. Cara, a negociação com o Chad, cara, foi muito rápida. Foi 2 horas e meia de troca. Você falou que foi no ao vivo, você falou que foi tranquilona. Uhum. Foi o melhor trabalho, assim, de negociação. Não, foi a melhor negociação que eu fiz na minha vida. Porque, cara... Né? Eu falei, quero trazer pro Brasil ali. Beleza, vocês têm um problema muito grande com o fascismo aí. Eu falei, puta que... O cara ainda conhece o cenário político nacional. Muito obrigado por esse senhor Walker. Entendo. Eu falei, mano... E cara, eu falei pra ele, puta... Eu falei, não, eu tenho que responder, né, mano? Eu tenho que responder de um jeito que eu fecho o livro, mas, puta, a editora, ela não tem viés político, tá ligado? Aí eu... Como que eu respondo? É, sim, temos. É mesmo, né? Você não tem essa pegada. Quem fala a verdade não merece castigo. Sim, temos, é que nem no DOF do ano passado. Todo mundo virou e falou, não, mano, você é comunista, você é de esquerda. Eu falei, por quê? Aí eles, porque você lançou Sigmata. Eu falei, não, Sigmata é um jogo. Eu, Rogério, sou uma pessoa. O cu não tem nada a ver com as calças. Exatamente. Aí os caras, não, pô, você marcou um símbolo de esquerda nas suas costas. Falei, tranquilo. Mas não sou. Não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Pra mim, eu falo, eu sou apolítico. Eu não tô. Eu pensei que você ia falar, eu sou anarquista, eu quero mais queimar a porra não. toda com o molotov. Não, eu sou apolítico. Foi que nem eu falei várias vezes. O Sigmata, uma hora tinha que sair, concorda? Sim. Ou saía com o Bozo no poder, ou saía com o Lula. Uma hora eu ia ter que lançar. Sim. Aí eu falei, mano, tá todo esse auê. Falei, vamos arrebatar essa galera de esquerda pra jogar RPG, vai. Toma. E lancei o Sigmata. Mas foi, tipo, uma decisão totalmente voltada pra mercado. Sim. Tem um RPG maneiro, tem notoriedade lá fora, não tem esse RPG aqui, vou lançá-lo. Entendeu? Mas, tipo, Como eu falei, não lembro se eu falei lá no Facebook, acho que não. São dois, cara, polo totalmente longe, tá ligado? Você lançar uma coisa autoral, que nem no caso do Luiz, não vou falar que é fácil, que não é. Eu acompanhei, cara, o processo de criação do Luiz, eu acompanho direto. Cara, é treta pra cacete. Só que você trabalhar com material gringo, mano, é você pedir pra tomar tapa na cara toda hora, velho. Você quer ver o melhor? Questionaram por que que a Rugi Munin fechou o Sion. Sério, questionaram. Ué, por que uma editora vai pegar uma obra? É porque é uma obra que merece ser publicada. Ué, que pergunta mais idiota. Não, aí eu virei e dei uma resposta à altura. Eu falei, ué, porque eu tinha dinheiro para pagar a licença. Né? Cara, ó, ele tá ligado. O Luiz tá ligado. Eu ralo. Mas... A Rugi Munin, cara, a Rugi Munin, desde 2018 até agora, nunca deu um real de lucro. Então você pode dizer que ela é uma editora totalmente falida. Ela não dá lucro. Se eu não trabalhar, velho, pra injetar dinheiro e trazer jogo, acabou. Falando nisso, eu tava dando uma olhada na loja da editora. E eu vi que você está vendendo a R$30 o Sigmata, é isso mesmo? Um completão impresso? R$30? Não. É o PDF. Bom. PDF, logo eu vi, pô, porque não tinha o CEP para botar ali. Eu falei, não, deve ser PDF. É PDF. Até acho que lá está escrito a versão digital. Porque queria um negócio rapidinho. Cara, você quer ver uma coisa? O Luiz... Logo mais, provavelmente, a Universo Simulado vai ter a lojinha online dela. Sim. Certo? Cara, você vai ver lá a PDF, ele pode catar um PDF dele e colocar, tipo, R$10. O lucro é dele. É 100% dele. O máximo que ele vai ter uma ali é a taxa do meio de pagamento. De 10 vai cair no máximo para 8,50, 9,50, no máximo. Entendeu? Então ele vai ter uma... Mas o dinheiro é dele. Cada PDF que é vendido na loja da Rugin, 20% vai para o autor. Puta que... Ô, pariu! Caralho, 20? Tomar no cu. Cara, tem um jogo grande, eu não vou citar o nome, o Luiz sabe qual é que ele sabe dessa história. Eu não vou citar o nome do jogo. O Luiz sabe. O PDF, a taxa, o royalty que você tem que pagar pelo PDF desse jogo grande, é um jogo grande, de verdade. É um dos mainstream. É 85%. Pô, vou mandar o bala pra Hagen Money. Eu vou mandar o bala pra você produzir aí. Produzo, velho. Kenin, você quer ver uma coisa? O Lucas do Aburei. A gente não tem um contrato. Eu não mandei o contrato pra ele da Rug. Porque ele é o ilustrador do Little Fears. Eu falei pra ele, ó, quando você terminar as ilustrações do Little Fears, a gente fechar o projeto do Little Fears, cara, a gente vai e mete bala no teu. Ele quis se atropelar, fiz aquele financiamento coletivo e eu não tinha como apoiar. Ele fazendo financiamento coletivo e eu não tinha como apoiar na divulgação porque eu já tinha fechado a divulgação da Rug. Falei, não vai divulgar mais nada até entregar. Falei, a única coisa que vai ser divulgada era a pré-venda do Rapiest, que a gente abriu, tomamos o Pelé na produção do livro e eu tive que repagar a tradução do livro. Tive que pagar a tradução, a revisão, a diagramação. Outro livro que deu problema. Só que a equipe que pegou o Rapiest é a mesma equipe que tá com o Katana Ha, que traduziu o Sacrifice. E, cara, eu fiz assim, ó. Tó. Os caras falaram, tó, Lobo, o livro. Sem dor de cabeça. Eu quase chorei. Eu falei pra ele, mano, os caras entregaram o livro pronto, porra! Mano, o livro tá tudo certo, porra! Eu vou chorar, mano! E foi foi dois projetos, cara, zero dor de cabeça. Então agora a editora tá começando a caminhar melhor. Melhor. Só que aí eu falei pro Lucas. Falei, ó, cara, eu não vou opinar. Eu falei, eu sou designer de games, beleza, mas eu sou designer de games digital. Pô, eu jogo RPG, já fiz meus sisteminhas de RPG? Já fiz. Falei, cara, mas eu não me sinto à vontade, eu não tenho know-how pra virar e falar, ó, você está fazendo merda. Falei, eu não vou dar pitaco no seu RPG. Eu vou ler, vou dar a minha opinião como jogador e a gente vai produzir. Fechou? Ele falou, fechou. Eu falei, tá bom, vamos fazer o acordo agora de porcentagem? Ele falou, vamos. Eu falei, tá bom, o que você acha, 60-40? Ele, ah, não, beleza, 40% tá bom pra mim. Eu falei, não, ô Zé, é 60 pra você. Aí ele, como assim? Eu falei, não, é 60%. Ele, por quê? Eu falei, eu fiz alguma coisa no livro? Só dei pitaco, porra. Eu fiz alguma coisa? Ele, não. Eu falei, tá, pra falar que eu não fiz nada, eu coloquei meu logo lá. Bosta, tá ligado? Eu coloquei meu logo. Eu falei, mano, eu não fiz nada no teu livro. Então, nada mais justo que você receber a maior porcentagem. Não fiz nada. E se eu tivesse feito, se eu tivesse desenhado, se eu tivesse escrito alguma coisa, aí tudo bem, a gente sentava, conversava direitinho, via, pá. Mas eu não fiz nada, eu só li. Só li e dei uma opinião, que não vale muita coisa. Ainda foi assim pra ele. Ele falou, tá bom. Tipo, que É tanta pernada que a gente fica até, pô, quando alguém estende a mão assim, a gente fica até... Né? Então, para a gente finalizar, que a gente falta 5 minutos para o teto da chamada, né? Eu queria perguntar para você se, de repente, para a viabilização dessa proposta que eu fiz, seria o caso de mudança de modelo de produção. Por exemplo, faz-se um esboço do jogo, livro, né? Apresenta-se o esboço, né? Geralmente é uma coisa mais amadora, né? um PDF de jogo rápido, né? Do autor e tal, e lança-se o projeto de financiamento coletivo com esses preços que eu estou falando aí, com apoios únicos, ou seja, não tem meta estendida, né? Não tem, é só 3 mil apoios fechados desse livro mais PDF que eu fiz a proposição. E só começa a trabalhar realmente se arrecadar o preço do livro. Claro, sendo transparente na produção, né? Mostrando pro apoiador, né? Qual é o processo. Aqui a gente tem a prévia do que é o jogo, aqui a gente tem uma amostra do trabalho do ilustrador, fulano de tal trabalhou na revisão de tal e tal livro, né? Essas são as pessoas que estão conosco no projeto, e lança-se o projeto. E só essa galera começa a trabalhar realmente depois que é arrecadado, se arrecadado for, né? Apoio único de 3 mil apoios de preço fixo de livro mais PDF. Mas aí isso também é uma mudança de processo produtivo dentro do mercado editorial independente brasileiro. É amedrontador, porque você tem aquele projeto na cabeça, você quer que aquilo aconteça, mas você depende do apoio da rapaziada de 3 mil pessoas comprarem a tua bronca, entendeu? Eu acho que esse seria o maior impeditivo dessa viabilização desse projeto essa proposição que eu fiz para nós, autores independentes, né? Eu acho assim, o Lobo, ele passa por problemas muito maiores do que o universo simulado. Porque ele lida com gringo, com essas coisas meio Elton John, sabe? De ter que botar 200 toalhas no camarim, tipo. Mas assim, o medo da gente esperar o financiamento dessa produção é o atraso, né? Uhum. Por exemplo, eu vou falar aqui, eu tô com medo do que eu vou dizer agora, porque a patroa é ilustradora e ela tá aqui no sofá. Mas assim, é o medo do ilustrador não entregar, sabe? Porque ele demora, né? A diagramação, que é um inferno, às vezes dá dor de cabeça, revisão. Então, isso é ruim porque a gente também, você não sabe qual vai ser o preço do produto amanhã, com aumento de papel, de uma porrada de coisa. Eu lembro que acho que foi durante o governo do Mequestrefe, lá, que eu nem gosto de chamar o nome daquele satanás, durante o governo dele teve um aumento no preço do papel, tu lembra, Lobo? Aumentou... Na matéria fala, naquela matéria que eu apresentei fala a porcentagem que aumentou. Entendeu? Então, isso tudo é muito temerário. Por exemplo, no meu caso, onde eu lanço material pequeno, dentro das minhas condições, eu consigo equalizar a parada. Agora, no caso do Lobo, velho, porque ele não tá dá. Preso... Lobo, não é apenas uma questão de financeira, é uma questão de concepção de jogo de RPG, concepção de negócio, concepção do que um livro tem que ser. É um outro mundo, velho, saca? É outro mundo. Tenta adequar. Eu acho muito complicado. Porque foi que nem eu tava falando para ele, pro Luiz, no financiamento coletivo, antes dele abrir o Ruim Sangue. Ele virou e falou, pô, Lobo, tô pensando numa meta X. Aí eu falei, tá, mas qual que foi o seu custo de produção? Porque que nem você fez aí o seu pensamento para financiamento coletivo. O nosso é teoricamente um pouco mais simples até, velho. Porque a gente pega toda essa parafernália que a gente gastou. Então eu vou pegar, eu gastei com tradutor, X com tradutor, X com revisor, X com diagramador. Quanto que gastou? Y. Beleza. Y. Qual é o orçamento da gráfica? O orçamento da gráfica é W. Tá bom, então eu vou precisar de uma meta XYZ. Aí colocando em valores, vamos chutar baixo, tá? Eu gastei R$1.000 com tradutor, R$1.000 com revisor, R$1.000 com diagramador, certo? Pô, a gráfica cobrou 10 mil para fazer o livro, que é um livro A4, colorido, beleza. R$13.000 eu gastei, beleza. Vamos lá, então eu preciso, para equalizar, deixar no zero, eu preciso bater R$13.000. Só que eu não preciso bater R$13.000. Que é o que aí que todo mundo esquece. Você tem que fazer o quê? 13% é do cartaz. Se você colocar 13 mil lá cru, você se arroiou? Você se arroiou? Foi o que eu falei. Na verdade, o financiamento coletivo para aquisição, para a feitoria de uma obra, na verdade, é 87%. Do custo total do arrecadado. Aí, 13% para tarde. A minha planilha faz esse cálculozinho todinho, aí bonitinho, limpinho. Então, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que jogar os 13% do Catarse, então de 13 mil, vai fazer um cálculo aqui totalmente errado, mas meu professor de cálculo da faculdade vai querer me bater agora. Cara, vai para R$15.000, vamos dizer assim. Sim. Vai para 15 mil, seu financiamento coletivo. Beleza, aí você não... Que nem no caso do Luiz, pô, 15 mil? Pô, suave. Sim. Equalizei. Se passar de 15, é lucro. É lucro. Se passar de 15, é lucro. No meu caso, eu tenho que olhar o contrato, eu vou ter que ir lá. Porque o contrato eu fechei um ano atrás. O livro está em produção durante um ano. Aí eu vou ter que ir lá releu o contrato. O orçamento da gráfica do início do financiamento não é o mesmo do fim do financiamento no mês seguinte. Entendeu? Também tem essa merda também. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que catar. Além de colocar os 13% do Catarse, você tem que ver se no contrato não tem uma cláusula falando, ó, se você fizer um Kickstarter ou um crowdfunding, você tem que dar X% da receita. Aí tá lá, 20% da receita. Aí você fala, ai, que delícia. Ó, enrabada agora. A letra miúda. A letra miúda. Aí você vai lá com cerol. É, isso para você ter noção da sua meta base, né? Aí você vai lá e adiciona mais 20% dos 15 mil reais, né? Vamos dizer que bateu o teto de 20 mil. Porra, beleza, 20 mil reais. Perfeito. Ok, tá bom. Agora vamos fazer o cálculo das recompensas. É verdade. Porque aí você vai ter que pegar aqueles 20 mil reais e você tem que dividir por quantos apoiadores você acha que precisa para bater a meta. Mas então é exatamente por essas coisas que eu fiz não só a proposição do modelo do aumento da tiragem, mas também a proposição do modelo de negócio, propondo já, botando em mente que a arrecadação para a produção do livro é 87% do que foi arrecadado no Catarse, tendo em mente que o apoio é único de um livro mais PDF diagramado para celular, porque se você não disponibiliza um PDF para celular, que é o maior contingente da população que acessa a internet, acessa aí única e exclusivamente por dispositivos móveis, então ele tem que ter uma disposição 9x16, né, coluna única, com a fonte legível, para poder a pessoa usufruir daquilo no celular. Porque não é todo mundo igual a gente aqui que tem computador pessoal para poder acessar a internet, né? Sim. Então, isso também tem que ser feito. Então, a proposição que eu fiz foi toda de um modelo de negócio novo para a gente, de repente, encostar não só como produtores independentes de RPG, mas a gente encostar no nicho editorial macro dos outros gêneros de produção literária, produção editorial no Brasil. Então, mudar a concepção realmente era a proposta daquilo ali. Mas isso esbarra em muitas pedras no meio do caminho, como diria o poeta, que são tudo isso que foi apresentado pelo Lobo e pelo Gonçalves, o que tange a produção independente. Né? Você acreditar no projeto tanto que você prefere tirar do teu bolso para fazer, porque você quer ver aquela porra na tua mão e na mão de quem, porra, é fã teu e gosta do teu trabalho, e sabe, e você ter aquele receio de largar tudo na mão assim, de não, só se apoiar eu vou começar a trabalhar, que é a proposta que eu fiz, e você fala assim, ah, não tem 3 mil pessoas que gostam, aí você, caralho, fudeu, nunca vou lançar essa merda. Mas você quer ver São vários entraves. Você quer ver esse cálculo que eu te falei em prática? Sim. O ruim sangue. Por quê? Você lembra que eu falei para você no WhatsApp? Eu fiz o ticket médio do seu financiamento. É, foi mesmo. Só que eu não revelei o número para ele. Por que você acha que era eu que tava lá? Gente, 91, 94, 98. A minha esposa ficou... Minha esposa ficou louca. Mano, minha esposa ficou louca comigo. Ela, você vai ficar acompanhando pra isso aqui, é o nosso futebol. Deixa nós. É o nosso futebol. Eu fiz isso durante o ao vivo, lembra? Mano, o Cláudio até falou. Cara, pô, você tá só me trazendo alegria. Que bom, pô. Pelo menos eu levo alegria, já que eu não levo dinheiro, pô. A hora que bateu, eu mandei o áudio pra ele. Do mesmo jeito que eu mandei o áudio no grupo, eu mandei pra ele. E falei, tá aí, ó, quando eu falar pra você que o bagulho vai bater em menos de 24 horas, você me ouve. Por quê? Agora, porque você aprende e não fica postando besteira na internet, que vai fazer dancinho, caramba, quase. Porque agora você vai ter que pagar essa porra de fazer coreografia e se acabou. Capitão mandou, oh, e o barulho disse senhor. Um senhor de 52 anos, entendeu? Se prestando esse papel, perdi, entendeu? Porque não acredita no próprio potencial, olha só. Se eu não me engano, pois para bater a meta, se eu não me engano, teve de 55 a 61 apoios. Tô errado? Você tinha feito... A outra vez que eu fiz esse mesmo cálculo que eu te falei, foi no Little Fears. Eu virei para ele e falei, o Little Fears foi proposital, o Day One. Aí ele, por quê? Porque eu precisava de 61 pessoas para bater a meta em um dia. Aí ele, em 24 horas eu consegui. Eu bati a meta do Little Fears só com Day One. Se você entrar na campanha de financiamento coletivo, você vê que quase nenhum outro apoio tem apoio. É só o Day One. Mas esse é o ponto. Esse é um dos grandes pontos que eu até falei, eu citei o Breu no momento que estava em atividade, né, financiando o Breu. Eu nem gosto de D&D, cara. Eu sou GURPzeiro. Eu sou GURPzista. Entendeu? O meu negócio é GURP. Entendeu? Eu curto as paradas assim que a maioria da galera de GURP não curte. Mas, pô, eu não curto muito D&D. Pô, eu queria ter um Breu. Mas eu não posso contribuir. Por quê? Por causa justamente. Quantas pessoas que apoiaram? Você falou, 63. O outro, também 60 e poucos. Porra, era pra, porra, 3 mil pessoas ter 4 livros de Tordesilhas. Você tá entendendo? Essa é a minha maluquice na cabeça. Eu falei, caralho, tinha que estar o Brasil inteiro jogando essa porra. Tinha que ter 3 mil, entendeu? 3 mil pessoas recebendo daqui a, sei lá, 2 meses, 3 meses. Que eu não lembro exatamente agora qual é o prazo de feitoria. Eu queria que 3 mil pessoas estivessem recebendo daqui a 2 meses, 3 meses, 4 livros de Tordesilhas em casa, todo mundo jogando na praça, aquela maluquice do caralho, entendeu? Nego Arroi, Nego Tuxê, aquela taria. Entendeu? Seis mesas de Tordesilhas em evento, entendeu? E, porra, eu nem contribuí com o Tordesilhas, sabe dizer, Caravela, segunda edição, porque eu tinha acabado de adquirir numa Black Friday a primeira edição, que eu sempre quis ter desde o lançamento. É mesmo? Porra, papo sério. Eu já falei isso em vídeo e tudo mais. Eu falei, eu fiquei com aquela dor de corno, falei, caralho, o cara lançou outro. Ah, merda, porra! Mano, a segunda da puta. Mas eu entendi, eu vi a primeira live você falando, a primeira ao vivo, né? Você falando que você queria ter uma parada sua, rodar a sua parada, e eu entendo perfeitamente. Eu tive minha decepção com GURPS também. É, ninguém ligava, eu fiz, diagramei 10 edições, eu fiz parte do bonde, né? O bando obstinado e notável de dedicados editores, né? Que a gente fazia junto a Sugarra, a sua Universal, genérica e amadora revista. Fizemos 10 edições. Você sabe quantos pix voluntário para uma revista que, em média, tinha 45 páginas? E não estou falando página virada na horizontal e dizer que é duas, não. Igual umas editoras fazem por aí nas suas revistas, entendeu? Era página a página mesmo. Matéria de resenha, de notícia, de cenário publicado original, de conteúdo que nunca foi traduzido para português, trazido para GURPS pela primeira vez na revista, e ninguém liga. Um grupo de 4 mil pessoas, ninguém liga. Ninguém baixa. A média de download nossa era de 750 quando eu saí. Quando eu falei que eu ia parar, aumentou para 1.000. Aí, tipo, todo mundo assim, ah, não, vou pegar aqui antes que suma. De repente, foi isso que passou. Já saiu o 11º, né, o número 10, que a gente começou no número 0. Mas a galera continuou, eu tô fora, mas eu já tive uma decepção com o material dos outros. Eu tô fazendo bala agora, que é meu. Se for para ter decepção, tem decepção comigo. Então eu entendi, cara, perfeitamente, cara, a primeira vez que você falou que foi fazer a segunda edição do Sábios e Carabelos. Que é uma decepção bem grande para você com GURPS? Que é uma decepção? Ah. Eu tentei a licença do GURPS. Diz, ah, rapaz, eu sei. Não é difícil, tá com a Devir não solta o osso. Não, eles pararam de publicar desde 2017. Mas a licença é deles. Você quer ver outra? A licença é deles? É, porque o pessoal da Steve Jackson me falou. Eu tenho o e-mail deles falando, não, o nosso parceiro é a Devir. Quer ver outra? Cyberpunk Red nunca sairá no Brasil. Vai contando aí que eu vou puxar uma parada aqui. Sabe por quê? porque o Cyberpunk Red é da Devir. Vou puxar uma parada aqui. Quando eu falo, ninguém me escuta. Os dois são da Devir. Eu tentei os dois, o Cyberpunk Red e o GURPS. Eu recebi um não, porque falou, não, a gente vai continuar com o nosso parceiro habitual. Aí eu, a Devir? Aí eles, é. Aí eu falei, mas ela não lança nada já tem anos aqui no Brasil. Não recebi um. Desde 2017 não publica nada de GURPS no Brasil. Eu recebi um. Ia publicar. Eu recebi, sabe o quê? Um, posso fazer nada. Então eu vou mostrar para vocês aqui um memezinho fantástico que eu criei há muito tempo, quando eu começou a falar mal, falar que a culpa do GURPS está mal das pernas no Brasil, foi da Dragão Brasil. Aí eu falei isso daqui, ó. Everyone knows that the downfall of GURPS in Brazil was the work of the devil. Tá aí, ó. O work of the devil. Não é devir, não. É devil, malandro. Isso daí é a desgraça. Desgraça. Devir é desgraça. Não suporta devir. Mas, cara, é... Sem contar que, tipo, que a gente tá falando de financiamento coletivo. Cara, o Luiz sabe, eu... Mano, a gente passa, cara. Não importa quantos financiamento coletivo você faça, não importa quanto certo você entregue, sempre vai ter reclamação. Sempre. Aí eu falei pra ele, eu falei, cara, eu tive 3 experiências com financiamento coletivo. Pô, legal, foram 3 relativamente sucessos. Os 3 financiamentos da Rugmuni foram sucesso. Bateram lindo, maravilhosamente. Zazricalo, eu pedi 3 com 3.600, a gente bateu 16. A gente bateu quase mais de 400% da meta, tá ligado? Então foram sucessos. Eu virei para ele e falei, eu não faço mais financiamento coletivo. Não faço. Ele, não, faz quando o livro estiver pronto. Não, foi isso. Eu falei, cara, eu vou dar um exemplo, tá? Eu fiz uma cotação hoje, conversando com ele, de um negócio que a gente tá vendo. Eu fiz uma cotação do Catenarrá, velho. Que é todo tá. Colorido, né, você falou. Que é todo colorido, A4, bonitinho, pá, cheio de fuleiragem. Cara, eu fiz uma cotação de 100 cópias. Deu 11 mil reais. É. Caralho. É muito caro. Falei, mano, falei, cara, você já vai ter que pagar quase 10 pra traduzir. Revisar, diagrama. Porra, já vai pra 20 mil. Se for jogar pra 3 mil, então... Falei, cara, se eu vou ter que pagar essa porraiada toda, falei, mano, eu pago do meu bolso. Fala no meu bolso, eu guardo o dinheiro. Tenho a certeza que vai ser publicado, né? É, eu falei, mano, eu vou guardar o dinheiro, todo mês eu vou guardando um teco, eu vou lá e imprimo o livro. Boto o PDF para vender, o que for do PDF eu vou largando na conta da editora, vou injetando mais grana e imprimo. É, pra fazer a galera da Ópera fez isso, eles lançaram a segunda edição vendendo a 15 reais, com a promessa de ser reenviado a cada revisão, né, do PDF, e foi, eu recebi, porra, 5 PDF de Ópera segunda edição, fiz resenha do 4, do 5, do 2, do 3, do 4, eu fiz 3 versões de review, né, e botaram até meu nome no crédito, e agora vai sair por aqui, pela Gonçalense New Order, né. Sim, agora... e se você, cara, financiamento coletivo, aí você tem o Catarse te enchendo para covar. Você tem apoiador que não gostou de alguma coisa te enchendo para covar. Cara, se você sai de financiamento coletivo, se você sai, mano, é uma paz, porque vai comprar, mano. O cara vai comprar. Se ele não gostar, mano, você não é nada, amigo. Se você comprou então... sem saber. Entendeu? Então... Agora que a gente está ciente das agruras do mercado editorial, a gente já passou 18 minutos do teto da sessão, então eu queria pedir para vocês fazerem o merchan, né? O faz-me rir, o jabá das vossas empreitadas. Vamos primeiro os mais velhos, né? Lobo, que Gonçalves tem Sensei. Então eu vou... compartilhar aqui. Sou mais compartilhar aqui você, na tela. Vamos compartilhar aqui na tela, aqui, ó. Tordesilhas, Ruim e Sangue, segunda edição, né? 127% aí de financiamento no Catarse. Ah, 49 apoiadores. Infelizmente, olha, falei errado. Aqui. Falei errado. Era 35. O 61 era do Little Fears. Isso. O seu era 35. 35 então, apoiadores para bater a meta. Oi. Fala mais aí. Fala mais pra gente aí do Tordesilhas, como é que o pessoal ainda pode apoiar, ainda tem 57 dias, manda ver no Jabá. Galera, é isso aí, olha só, Tordesilhas está aí, já bateu em menos de 24 horas, como o profeta Lobo havia anunciado para mim. Na verdade, a gente está financiando 4 livros, né? Porque tem o Tordesilhas Ruim Sangue, segunda edição, tem o Velha Guarda, que tenta responder a pergunta do que seria o old school se tivesse acontecido no Brasil. Então você vai ter Curupira, Motoku, Saci, esse tipo de coisa. O Tordesilhas Ruim Sangue, que eu não falei o que, que é, ele é uma imensa galeria de boteco pirata. Então você que gosta de pirataria e gosta de uma taverna, uma coisa assim, pode transformar a sua taverna em uma grande aventura. E aí nós também temos 2 livros extras, cara, que são 2 aventuras no estilo aberto, né, de Point Crow, que é o Tordesilhas São Tomé das Letras, que é inspirado na cidade, e Tesouro de Lopes Mendes, que é inspirado numa ilha chamada Ilha Grande aqui do Rio de Janeiro, que um dia ainda vou levar o Lobo lá. Lembrando que Tordesilhas sempre é feito para jogar solo, cooperativo ou com narrador preguiçoso. E é compatível com D20, apesar de não ser D20, ele é um sistema próprio chamado Vanguarda. Tem regra para adaptação. Já batemos 6 metas, tá? Sim. É. A meta mais esperada é a meta da coreografia do Chacabum, né? Onda, onda, olha a onda! Que Tatiana Barbirato, né, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, é uma das maiores entusiastas dessa meta. Chacabum! Ele não vai estar no meu lugar. Eu não. Cara, eu não sei dançar nada. Fala das novidades aí, você já entregou o ouro do bandido aí, você já falou que vai vir Katana Ra pra gente aqui, mas fala mais aí dos jogos aí da Rug Emanin. A Rug Emanin tem um foco muito voltado para terror e horror, né? A gente tem lançado no site os Azirkala, o Strine, que compartilham o mesmo sistema de regras. O Azirkala, ele é um RPG totalmente gore, muito gore, né? O Strine não fica atrás, mas ele já, você já consegue jogar tipo um medieval, uma época mais moderna, tal. Você tem o Sigmata, que a gente não precisa falar o que é, né, mano? É mata fascista. Adoro. Fascista bom é pra estar morto. Chapéu de fascista é marreta. Tudo que apanhar é pouco, suástica tem que bater até virar catavento. É isso. Esta é a nossa linha aqui. A gente tem a pré-venda que está aberta do Happy Apocalypse Unworth, que ele é um PBTA, que você pode jogar tanto com visitantes de um parque de diversão, meio macabro, que ele é comandado por um grande rato, como você pode jogar com os funcionários que obedecem o grande rato, né? Agora, dia... Nem imagina a indireta desse grande rato. Nem imagina, né? Você tem o Liminal Horror, que é um jogo mais moderno. Mas o Happy Apocalypse Unworth, se eu não me engano, ele tá lá pra baixo. Tá lá pra baixo. O Horror Liminar, esse aqui, ó. Você passou, esse aqui, ó. Só que a pré-venda é o livro físico. Esse... Horror Liminar, ele é um jogo de terror também, mas mais voltado para a época moderna. E ele usa o sistema... sistema, acho que é Caerne o nome, eu posso estar falando errado, gente, desculpa, mas é que eu não lembro, parece que a gente lançou. Aí agora, em setembro mesmo, a gente vai estar trabalhando com 2 pré-vendas esse mês. Uma é a do RPS Apocalypse Unworth, que é o livro físico. A outra, a gente vai estar trabalhando a pré-venda do Entity, que é um jogo solo, que você joga com um astronauta sintético, que a Terra foi pro espaço, acabou a Terra, e você é um robô, um ciborgue, vamos dizer assim, controlado por uma IA, que está explorando o espaço para achar uma casa nova meio que para a humanidade, tá ligado? E ele é um jogo solo. A gente vai lançar ao mesmo tempo o Entity e o Entity Narrativa Avançada, que expande o universo do Entity. Então são dois livros impressos, bonitinho, que vai sair na pré-venda, e os PDF, os dois juntos. Em dezembro, mais ou menos dezembro, comecinho de janeiro, a produção do Katanaha termina. Então teremos o PDF do Katanaha até janeiro. A partir de janeiro, esse jogo ninguém sabe que tá com a Rugen, todo mundo vai descobrir agora. A partir de janeiro começa... Fica tranquilo, só os usuários do Telegram do OcioCast que vão descobrir por enquanto, a não ser que seja um bando de fofoqueiros, né? Por enquanto só eles. Depois eu vou jogar no meu YouTube, aí já você já sabe. A partir de janeiro entra em produção o Ryutama, um RPG japonês que foi lançado em inglês também. Ele é um RPG que ele simula bastante, tipo, Final Fantasy, esses joguinhos assim. Só que esse ele é um... Esse eu ouvi falar. Esse jogo, ele é um Oregon Trail, né? Como o pessoal costuma falar, ele é um Oregon Trail, que é aquele jogo de jornada. Então, que nem eu estava explicando pro Luiz, no WhatsApp, você não tem as classes normais que tem no RPG. Você tem uma classe lá que é fazendeiro, mano. Aí te dá 5 minutos de loucura e você fala, eu vou viajar. E você começa uma jornada pelo mundo que você mora. Você tem combate? Tem. É um RPG normal, tem combate. Mas o foco dele não é tanto o combate. O foco dele é a jornada e você descobrir quem, tipo, meio quem você é realmente, tá ligado? É você ter a experiência dessa jornada. Ele é um jogo maravilhoso. Então, 2024 vai ser lançado oficialmente Ryutama no Brasil. É, provavelmente no meio de antecedência já de produção, entendeu? Provavelmente em junho ou julho, né, Luiz? Sim. Tá junho. Vendo? Isso a Globo não mostra, só o OcioCast mostra. Entendeu? Então, Lobo Gonçalves, eu queria agradecer demais a vocês por terem comparecido nessa ideia maluca que eu tive de proposição de mudança de mercado editorial. Obrigado pela paciência de vocês escutarem essas groselhas que eu falo, de vocês apresentarem para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, todas as peculiaridades do mercado editorial independente, seja com obras gringas ou com obras cria. Agradecer demais você que está ouvindo a gente. Passa lá no catarse.se/TRS2 para apoiar o projeto do Universo Simulado do Gonçalves. Dá uma olhada nas produções da Hugging Money em www.huggingmoney.com.br ou é .com, é porque eu travou aqui. .com.br. E os links vão estar na descrição da matéria. E obrigado pela audiência. Beijo no Kengo e até a próxima. Alô, galera! Vamos chegar! Cabeça de bagre, traga a mulher e chame os homens. Homem! Homem! Todos comigo! E uma garrafa de e não sobrou nem. E uma garrafa de nós somos chacabu. Vou te pegar, essa é a galera do avião. Se pingue agora nessa nova onda. Dois piratas, um que é embarcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Chaka vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, ué! Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho desse que eu vou te sugar, molhou o seu gostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou e o bracinho lá em cima. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é sem parar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é sem parar. E o capitão mandou. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, então, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Olha a onda, onda, e anda onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vem, vou te pegar o voo. E isso é a galera do avião. Se pique agora nessa nova onda. Toma pirata, fez um rei na marcação. Vou navegar, navegar. Cuida as ordens do teu capitão. Capitão tá me dançando com a galera. Essa aventura que é pura emoção. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.